de perto de mim e do meu coração. Some com esse beijo, tentação. Eu já tô envolvido nesse amor criminoso. E o pior que é gostoso. Você tem namorado e eu tenho ciúme. Tô apaixonado e a gente não se assume. Só me procura quando tá brigado. Tá difícil, morarei, coração ocupado. Eu amando ela, ela amando o outro. Toma me tremendo, sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando o outro. Toma me tremendo, sofrendo feito louco. Passando sufoco. Apaixonado e a gente não se assume. Só me procura quando tá brigado. Tá difícil, morarei, coração ocupado. É tão difícil sentir saudade por alguém que tem alguém e sabe que quando eu sair ele vai chegar, pois o coração só não cabe. Não sei até quando eu vou aguentar. Eu nasci pra ser amado e amar a quem se entrega de verdade. Eu amando ela, ela amando o outro. Sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando o outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando o outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando o outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Passando sufoco.